Amanhã é o aniversário de Itaipu Binacional, 17 de maio de 1974, constituída a entidade binacional Itaipu. Agora hoje, 16 de maio, aniversário de Jorge Samek. Bom dia, Samek. Parabéns. Pois é, são as coincidências do mundo, né, Guilherme? De verdade, Itaipu esse mês tem muito a comemorar. Dia 5 de maio agora, nós completamos 30 anos do giro da primeira unidade geradora que começou a produzir energia. Começou em 5 de maio de 84 e até novembro de 91 se instalaram as 18 unidades. E depois, no dia 24 de maio, aí já de 2007, nós instalamos e inauguramos a 20ª unidade, que é exatamente a carga máxima da possibilidade de produzir energia. E no 17 de maio, que é amanhã, foi o início que se constituiu Itaipu. Porque no dia 26 de abril de 73 foi assinado um tratado. Os dois presidentes da República, os dois chanceleres, assinaram um tratado. Esse tratado teve que ser passado pelo Congresso Nacional no Brasil, pelo Congresso Nacional, pelo Congresso Paraguaio, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados e depois assinado por todos os ministros e presidentes. E aí se constituiu Itaipu. Levou um ano. E no dia 17 de maio de 74, aí Itaipu era constituída. Primeiro diretor-geral, primeira diretoria, estatutos, regramento, como é que ia funcionar, tudo isso. E estamos completando, você vê, 40 anos. Que, obviamente, foi uma obra que revolucionou toda a engenharia brasileira, revolucionou a forma de produzir energia, colocou a engenharia brasileira nos píncaros da glória, se comparando com o que havia de mais desenvolvido no mundo inteiro. A maior hidrelétrica naquela ocasião, no mundo, tinha menos de 6 mil megawatts de potência instalada. E o Brasil e o Paraguai ousavam fazer uma usina que tinha mais que o dobro da maior do mundo. Então era verdadeiramente uma ousadia brasileira, uma ousadia paraguaia, e que revolucionou também muito Foz do Iguaçu, que era uma cidade de tamanho bastante modesto, infraestrutura muito precária, pouquíssimas áreas asfaltadas, equipamentos de infraestrutura, e num prazo relativamente curto deu esse salto e que transformou essa cidade tão maravilhosa como nós temos aqui, transformou a Cidade de Leste, a região da Tríplice, da Trinacional, e além disso, obviamente, dotando o Brasil e o Paraguai com energia suficiente para prover o seu desenvolvimento. E dias atrás, observando algumas fotos históricas de Itaipu, inclusive tinha uma ali que se não tivesse legenda não reconheceria, que era do escritório que foi fundado por Itaipu aqui no centro da cidade, lá no comecinho, 1974 ainda, uma esquina que hoje tem prédios, tem muita movimentação. Naquela época dava uma impressão até de ser uma esquina meio rural, ou seja, houve realmente essa evolução da cidade de Foz do Iguaçu, claro, acompanhada também de problemas pelo crescimento muito rápido da população aqui da cidade. Mas eu destaco aqui que Itaipu foi uma iniciativa pioneira em vários aspectos. Primeiro, até no aspecto técnico, nunca se tinha feito uma usina tão grande, num rio tão grande quanto o Rio Paraná, e também na parte legal, na parte jurídica, essa amarração entre Brasil e Paraguai para a constituição da entidade é exemplo até hoje em outras iniciativas semelhantes ao redor do mundo? Todas as iniciativas binacionais estão usando o exemplo da Itaipu Binacional. Não existia no mundo um empreendimento dessa magnitude em parceria com dois países, de povos distintos, língua distinta, economias diferenciadas, idiomas diferenciados. E até uma rivalidade naquela época. Exatamente, né? Ela também serviu para isso. Tinha um pedaço do território brasileiro e paraguaio, exatamente onde estavam localizados as Sete Quedas, que o Brasil e o Paraguai não se entendiam em relação à sua divisa. Havia uma interpretação do tratado e dos documentos brasileiros que a nossa divisa saía de Foz do Iguaçu até os saltos de Sete Quedas. Esse até para o Brasil era exatamente o final da Sete Quedas. E para o Paraguai, o até, ele interpretava que era o início das Sete Quedas. E ali, em direção ao maciço de Maracaju, que é o maciço mais alto. E depois o Brasil tem quase 1.600 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai. Quer dizer, o Mato Grosso do Sul inteiro é divisa com o Paraguai, mas é fronteira seca, não é dividida pelo rio, diferentemente de nós, que é exatamente o Rio Paraná que faz essa divisa. E não se chegava a um bom termo sobre isso. E aí houveram diversas tentativas, mas diversas mesmo, até que surgiu a ideia de que tal, de vez de nós ficar brigando, vamos fazer uma grande usina, esse problema que a gente diz que o Paraguai diz que é deles, o Brasil diz que é do Brasil, vai ficar submerso. A água são dos dois países, portanto ela é indivisível, e a partir daí se resolve também o problema fronteiriço. Mas mesmo com o enchimento do reservatório, ainda sobraram 1.370 hectares, que ficou essa dúvida se era brasileiro ou se era paraguaio. Então Itaipu comprou essa área, e essa área hoje corresponde a exatamente um parque de maracaju, é o maior maciço florestal que existe, ali ao lado de Guaíra, ao lado de Mundo Novo e ao lado de cidade de Salto de Guairá, onde forma esse complexo florestal de 1.370 hectares. História de Itaipu, completando 40 anos a constituição dessa entidade binacional, e desses 40 anos já vamos aí para 11 anos de Jorge Samek no comando da diretoria de Itaipu. Como é que está sendo essa experiência? Você, inclusive, que é o primeiro diretor-geral brasileiro nascido aqui na cidade de Foz. Pois é, Guilherme, isso são... o destino prega essas peças aí, né? Eu estava, obviamente, que acompanhei tudo de Itaipu, mas acompanhando como todo o morador de Foz do Iguaçu, cidadão de Foz do Iguaçu, porque coincidiu exatamente no ano da assinatura do tratado, eu estava indo estudar. Tive que sair de Foz do Iguaçu porque não tinha faculdade em Foz do Iguaçu. Então todos os filhos de Foz do Iguaçu que queriam estudar, fazer curso superior e que o pai e a mãe tinham condições financeiras de suportar o custo de um estudo superior, tinham que ir embora de Foz do Iguaçu. Isso aconteceu comigo e todos os meus contemporâneos da minha época. Mas a gente voltava em cada férias, né? Feriados prolongados, nossa, aquela vontade enorme quando você sai e você voltar a ver os amigos, ver os companheiros, o time de futebol, o clube, enfim, a tua turma. E aí, cada vez que você voltava, levava um susto, porque havia uma revolução em curso. Você sai de uma cidade que tinha 30 mil habitantes, 15 mil morava na zona rural, 15 mil na cidade. 3, 4 anos depois, vai para 100 mil, depois vai para 120 mil, 150 mil, quer dizer, e aí ruas. Né? Não existia Avenida Paraná, que nós estamos aqui nesse momento, que esse Boici tinha umas ruas, a verdade, o centro de Foz era constituído principalmente só pela Avenida Brasil, muito fortemente, a Jorge Schimmelfeng, depois a Marechal Deodoro, a Marechal Floriano, a Quintino Bocaiúva, Xavier da Silva, vinha até a Santos Dumont ali, que era mais ou menos a área mais ocupada para o lado de cá. E para o lado em direção ao Rio Paraná, pela construção do ginásio, depois Colégio Monsenhor Guilherme, até ali era a ocupação maior, essa era a Foz do Iguaçu. E, de repente, esse negócio, né? Avenida Paraná, Avenida JK, dupla avenida, Costa e Silva, e começa a ter Avenida Tancredo Neves, que hoje é Tancredo Neves, vira todo um procedimento. Vila A, constituição da Vila B, constituição da Vila C. Lá onde está o Parque Tecnológico de Itaipu hoje, ali era onde estavam todos os operários que eram solteiros. E tinham 10 mil abrigados ali. Agora, imagina se ter 10 mil, tem que ter um refeitório. Aquele refeitório que nós estamos também todo revitalizando, chegava a servir 20 mil refeições por dia, só naquele refeitório. Aí tinha cinema, tinha teatro, campo de futebol, aquela infraestrutura, tudo sendo construída simultaneamente. E para isso precisava ter engenheiro, precisava ter cimento, precisava ter asfalto, precisava ter mão de obra, precisava ter, enfim, uma infraestrutura danada, e não existia computador. Então as pessoas de hoje, a juventude, a gente conversa, eu vou dar palestra em faculdades aqui, mas como é que fizeram sem computador? Como é que fizeram isso? Falei, não, tinha os escritórios de engenharia, estavam localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, as coisas vinham tudo de avião, outras vezes vinham de caminhão, quando era coisa de maior peso e maior volume, e era feito tudo através de régua de cálculo, depois as máquinas de calcular, depois a facite, que Itaipu tinha daquelas máquinas de rodar para frente e rodar para trás, depois vieram as HPs, enfim, foram todos feitos de forma completamente distinta do que tem a tecnologia de hoje. E isso fez essa transformação, essa evolução, que eu pude acompanhar. E, obviamente, não imaginava que um dia eu teria essa oportunidade de um presidente da República chamar um filho de Foz do Iguaçu para vir poder dar sua cota de colaboração, aí já com essa visão de quem mora aqui, quem viveu na região, quem conhece a região, de poder exatamente, além de continuar produzindo energia limpa, renovável, para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento do Paraguai, dar também a sua colaboração no desenvolvimento regional, no cuidado ambiental, no desenvolvimento tecnológico, transformar essa região num polo educacional. Acho que a vocação de Foz do Iguaçu está traçada. Vai ser uma grande área de turismo e um grande processo de desenvolvimento educacional e tecnológico. Morador aqui de Foz do Iguaçu, da região da Tríplice Fronteira e também de todos os municípios lindeiros no Lago de Itaipu, o que é que pode esperar da usina de Itaipu, da entidade Itaipu Binacional, para, digamos, os próximos 10 anos? Bom, primeiro é que não vai ter nenhuma nova turbina a ser instalada. Quer dizer, a capacidade industrial da usina chegou no seu limite. 20 unidades geradoras é exatamente o que é o que recebemos em média de água pela média histórica. Então não tem nem local e nem água suficiente para querer fazer a 21ª unidade. Então, do ponto de vista de produção de energia, é isso que está aqui. Agora, o desenvolvimento tecnológico, esse não para. Então, Itaipu, por exemplo, começa de fazer e desenvolver produção de hidrogênio, células de hidrogênio. O que é isso? É você poder armazenar energia em células pequeniníssimas, aí uma caixa de fósforo, que é energia suficiente para abastecer um prédio inteiro. Um negócio fantástico e Itaipu está desenvolvendo. Carro elétrico. São desenvolvimentos que estão sendo desenvolvidos. Utilização do biogás e energia distribuída. Quer dizer, que cada produtor rural, de repente, possa produzir a sua própria energia, evitando poluição, retirando o metano, que é tão danoso para a camada de ozônio, e tratando esses dejetos, vira um adubo orgânico da maior qualidade. A modernização da usina se dará toda também com equipamentos desenvolvidos dentro do próprio Parque Tecnológico de Itaipu. Um trabalho cada vez mais forte das nossas instituições de pesquisa, de ensino, ir melhorando. Para poder construir Itaipu, modernizar Itaipu, atualizar Itaipu, operar Itaipu, tem muito cérebro aqui. Veio muita inteligência. É uma coisa fantástica você ver um rio correndo e de repente isso se transformar em energia elétrica. É muito conhecimento. Esse conhecimento está aqui em Foz do Iguaçu. E é esse conhecimento que nós estamos repassando para futuras gerações, com os cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, ciência da computação, matemática, física, engenharia ambiental, enfim. E agora o maior presente que Foz do Iguaçu recebe no seu centenário. Ontem o reitor Josué Modesto da UNILA vinha de Brasília, né, com a confirmação já do curso de medicina esse ano aqui para Foz do Iguaçu. Uma coisa acalentada há tanto tempo. E com a possibilidade, inclusive, de ter mais um curso aí, já para uma faculdade particular, pela UDC, que está tentando também obter a autorização do MEC. Então, você veja, né, eu que tive que sair daqui para poder estudar, o orgulho que nós temos da nossa cidade de hoje ser um atrativo de jovens da América Latina inteira, do Brasil inteiro, vindo estudar aqui exatamente pela qualidade do ensino que essa cidade pode oferecer. Então, nos próximos 10 anos, eu vejo assim, uma ampliação cada vez maior da nossa infraestrutura, modernização e melhoria no atendimento do destino turístico, né? Foz do Iguaçu vive um dos seus melhores momentos. As pessoas que têm vindo para cá têm elogiado o atendimento, quer seja no Parque Nacional, o atendimento no Macuco, o atendimento no Parque das Aves, o atendimento dos nossos hotéis, dos nossos restaurantes, enfim, o destino está se preparando. Está se preparando porque também entra aí o SENAC, o SESI, entra o SEBRAE, entra as faculdades, entra o Pronatec, entra o esforço que a prefeitura faz, o governo do estado faz, as entidades, enfim, as faculdades de ensino desenvolvem, capacitando cada vez mais a cidade para receber esse número extraordinário de turistas que a cada mês está aumentando. Foz do Iguaçu, só Foz do Iguaçu e Curitiba no Paraná vão receber seleções do Copa do Mundo. Essa seleção da Coreia, que vai ficar em Foz do Iguaçu, hospedada em Foz do Iguaçu, que vai treinar em Foz do Iguaçu, durante toda a sua estada, todas as principais redes da Coreia vão estar conectadas com um link diário, algumas vezes. Imagine o que vai vir de coreanos para os próximos anos em Foz do Iguaçu. E quando digo coreano, estou falando coreano, está ali do lado do Japão, chinês, tudo, a região inteira. E, obviamente, flashes vão ser dados para o mundo inteiro. Europa, Estados Unidos, África, Oceania, todos os continentes. Numa projeção de Foz do Iguaçu para o mundo inteiro. Fruto dessa qualificação que nós tivemos e desse esforço que Foz do Iguaçu fez para poder sediar uma das seleções. Então, essas ações que nós temos que desenvolver, né? Eu tive ontem, por exemplo, na posse do novo presidente da CIF. E aí eu vi como está vigoroso. Os empresários de Foz do Iguaçu estavam todos lá presentes, salão completamente lotado. Mas o interessante é você ver nos olhos, há uma expectativa muito positiva com relação a Foz do Iguaçu, à região oeste, ao Paraguai, à Argentina. Eu acho que estamos no bom caminho. E nisso tudo tem aí, obviamente, de forma modesta, mas tem a participação da Itaipu Binacional. Itaipu com papel nesse desenvolvimento aqui do oeste do Paraná, também do leste do Paraguai, de toda essa região trinacional. E para celebrar esses 40 anos, amanhã, 17 de maio, uma sessão especial ali da iluminação monumental da barragem e uma programação que vai se estender ainda por muito tempo. Veja, nós estamos fazendo uma coisa de forma muito tranquila e sem gastar, não fazendo grandes festas. Porque todo mundo sabe o que Itaipu faz, desenvolve, é de conhecimento. Então, obviamente, estamos fazendo e aproveitando espaços como esse, entrevistas, né, dizendo os feitos e as conquistas que Itaipu resultou desse processo, e fazendo uma comemoração no sentimento grande de gratidão àqueles que ajudaram a construir essa usina. Então, vamos sim homenagear funcionários que completaram 35 anos, 30 anos, 20 anos de trabalho. Vamos fazer uma comemoração no sentido de também poder comemorar os grandes resultados na produção, né? 2013 foi o melhor ano de toda a história da Itaipu. Já tinha sido 2012, mas 2013 surpreendeu. A nossa produção ficou quase 20% superior ao segundo lugar, que é a usina de Três Gargantas na China, que tem uma potência instalada muito maior que a nossa, mas produziu pouco mais de 80 milhões de megawatt-hora, e nós chegamos quase a 100 milhões de megawatt-hora. Então, as conquistas na região, o Nelton Friedrich, com o projeto Cultivando Água Boa, está fazendo nos 29 municípios grandes agitos do ponto de vista da sustentabilidade, mostrando todos os avanços que ocorreram em 10 anos do programa Cultivando Água Boa. Então, todo dia, em 3, 4, 5 municípios, estão ocorrendo uma série de atividades com os nossos parceiros, porque Itaipu não faz nada disso sozinho. Se não tivesse a prefeitura, se não tivesse a Unioeste, se não tivesse a Universidade Federal Tecnológica, o Instituto Tecnológico do Paraná, se não tivesse as cooperativas junto, se não tivesse a sua excelência, ele, o agricultor, nada disso seria possível realizar. Então essa é a programação e, obviamente, na área cultural, um fotógrafo mais consagrado do mundo hoje é brasileiro. Que é o Sebastião Salgado, né? Sebastião Salgado. Agora, 2 meses atrás, eu estava em Roma e exatamente coincidiu no dia do lançamento da mostra dele. Meu Deus do céu, tinha mais de 8 mil pessoas. Uma coisa impressionante, a capacidade que ele tem de mobilização através do Sebastião. E ele esteve em Foz do Iguaçu. O Sebastião filmou Itaipu lá nos primórdios, né? E ele nos brinda, estamos fazendo um acerto, um acordo. Ele é um homem também extraordinário do ponto de vista da questão da sustentabilidade e vai estar aí conosco durante uns 45 dias, uma mostra dele também no nosso museu. Conversei aqui na CBN com o diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek, sobre os 40 anos da Constituição da Entidade Itaipu Binacional. Samek, agradecemos muito sua presença aqui no estúdio da CBN Foz. Transmitimos também os parabéns a todos os envolvidos, não só hoje, mas ao longo desses 40 anos de história de Itaipu. Parabéns também pelo seu aniversário na data de hoje. Muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Guilherme, querido, um abraço bem grande a toda a grande audiência da CBN e um abraço muito especial a todos os nossos ouvintes. Um bom dia a todos.